A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com muita gratidão a Deus sempre que nós vamos continuar compartilhando da palavra do Senhor. Vamos trabalhar hoje com o livro de Números, no seu capítulo 35, e compartilho com vocês que esse é um texto delicadíssimo, porque envolve questões assim que podem gerar muito sofrimento para pessoas, famílias, para toda a sociedade, na verdade. Então vamos ter que prestar bastante atenção e tomar muito cuidado para compreender esse texto, sobretudo conectando o mesmo com aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. É um texto que fala sobre os levitas, sobre o sustento desses obreiros, é um texto que fala sobre as cidades de refúgio para muitos que precisavam desse lugar para não sofrerem a vingança depois de terem cometido um delito, e também trabalha essa questão do assassinato, e isso é, sem dúvida, uma questão muito delicada da lei judicial de Israel. Eu já disse em outros momentos, mas se você está ouvindo pela primeira vez, nós podemos organizar o nosso pensamento quando falamos de a lei de Israel em alguns pontos. A lei contempla o aspecto moral, chamada lei moral. Ela contempla aspectos sanitários, então, chamada lei sanitária, contempla aspectos cerimoniais, então é chamada lei cerimonial, e contempla aspectos judiciais, chamada lei judicial. No entanto, tudo faz parte da lei do povo de Israel, que foi orientado por Deus no período do deserto, quando tinham saído do Egito em direção à terra prometida e já às portas, como nesse caso, da entrada na terra, de como deveriam proceder quando entrassem na mesma. Muito bem, então vamos pensar, é uma lei. E essa lei, a lei do Senhor, contempla esses quatro elementos que eu mencionei. Tá bom? Eu vou fazer a leitura do texto, porque creio que somente a leitura, irmãos, creio mesmo, só a leitura da palavra do Senhor é capaz de fazer uma mudança em nossas vidas, operar uma transformação em nossas vidas, assim, maravilhosa. Só a leitura da palavra, somente a leitura, sem nenhum comentário, sem mais nada. A própria lei do Senhor, a própria palavra do Senhor, aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada. Mas ainda podemos, é óbvio, acrescentar elementos que venham ajudar, dados historiográficos, dados geográficos, dados que nós não vamos compartilhar aqui agora, mas elementos sociológicos, elementos da antropologia cultural. Tudo isso está envolvido numa exegese, questões linguísticas, o verdadeiro significado de palavras. Então, há uma série de elementos, né? A forma. Quando nós fazemos a crítica literária, crítica da forma. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você vai amadurecendo, na palavra do Senhor, você sai daquela primeira fase só da leitura e vai anexando esses dados todos para o seu crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Muito bem, vou fazer a leitura, mas antes disso, quero somente saudar a pastora Renilda, lá na Amazônia, fazendo um trabalho maravilhoso. Ela sempre tem lembrado de nós em suas orações, como ela mesma postou, e nós também oramos por ela semanalmente e por outros missionários. Ela também está fazendo um trabalho muito bonito de distribuição de Bíblias, e há irmãos do grupo que ajudam no envio de Bíblias desse grupo. Então, isso é muito gratificante, saber que irmãos e irmãs estão trabalhando em campos diferenciados, tanto nas regiões mais populosas, urbanas, como em regiões rurais, num campo muito específico, como é o campo da Amazônia, ou em outras nações. É muito gratificante saber que há irmãos que estão fazendo esse trabalho. Há centenas de irmãos que permanecem em oração em todo o tempo. Há centenas, de irmãos também que colaboram, não só no Brasil, mas fora do Brasil, com o trabalho missionário. E há outros que executam, cada um na localidade onde Deus designou. Então, o nosso abraço à pastora Renilda, pelo seu belo trabalho na Amazônia, na verdade, pela sua vida, louvamos a Deus pela sua vida e por esse trabalho que ela realiza ali na Amazônia. Que Deus continue abençoando, pastora. Continuamos em oração pela sua vida. Também, mais uma vez, outros irmãos postaram, o irmão Everson, outros irmãos fizeram postagens de textos bíblicos, às vezes nos mandam canções, e quando você abrir o seu WhatsApp nesse endereço, Movimento de Santidade Bíblica, você vai poder ter essas canções, ter essas meditações que os irmãos mandam, e a meditação que nós fazemos na palavra do Senhor. Ótimo, vamos compartilhar então o texto de Números 35, é o penúltimo capítulo desse livro, e depois nós vamos entrar com o Evangelho de João. Diz assim a palavra: nas planícies de Moabe, capítulo 35, versículo 1 em diante, tá bem? Até o final do capítulo. Nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que ficava no outro lado do rio, Yahvé falou a Moisés e orientou-o: ordena aos filhos de Israel que da herança que possuem entreguem aos levitas cidades, a fim de que possam morar, e pastagens ao redor dessas cidades. Dareis tais cidades aos levitas para criarem seus rebanhos. As cidades serão sua habitação e suas pastagens nos seus arredores serão para o seu gado, seus bens e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão a partir da muralha da cidade até 450 metros ao seu redor. Do lado de fora da cidade, medireis 900 metros em direção ao lado leste, para o sul, para o oeste, para o lado norte, ficando a cidade no centro. Eles terão essa área para servir de pastagens aos rebanhos dessas cidades. As cidades que darei aos levitas serão as seis cidades de refúgio, cedidas por vós para abrigar pessoas que acidentalmente matarem alguém. Além dessas, dareis mais 42 cidades. Ao todo entregareis aos levitas 48 cidades, as cidades com seus espaços reservados às pastagens, as cidades que dareis da possessão dos filhos de Israel, vós as tomareis em maior número do que tem muito dos que tem muito e em pequeno número dos que têm pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas em proporção à herança que tiver recebido. Só lembrando a você, agora abro um parêntese antes de continuar a leitura, das 12 tribos de Israel, uma tribo, que era a tribo de Levi, ficou totalmente dedicada. Eu vou concluir com essa lembrança, mas já abro parêntese agora, totalmente dedicados ao serviço ao Senhor, ao tabernáculo, ao serviço de culto ao Senhor, à glorificação do Senhor, a tudo que dizia respeito ao tabernáculo. E eles não receberam porção em terra. Eles não receberam herança como as outras tribos, como porção em terra. Então, eles deveriam ser supridos através dessas 48 cidades para que pudessem morar, cuidar da sua criação e também receber o sustento para que pudessem viver. E no lugar dos levitas, na casa de José, José teve dois filhos, Efraim e Manassés. Então, o que reduziria de 12 para 11, acabou sendo ampliado novamente, porque da casa de José, o penúltimo filho de Israel, duas porções de terra ficaram para os descendentes de seus dois filhos. Repito então o nome deles, Efraim e Manassés. Por isso você vai ver na divisão de terra, às vezes se falando, como no capítulo anterior, meia tribo de Manassés ou a tribo de Manassés, e vai ouvir falar também da tribo de Efraim, tá bem? Então você retira os levitas, daqueles que têm herança em terra, e você acrescenta aos descendentes de José, como se José, ao invés de ter uma porção, passasse a ter duas porções. E aí voltaríamos a ter 12. Então, José não tem uma porção só, tem duas porções. Uma ficou para Efraim, a outra porção para Manassés, completando assim as 12 porções de terra para Israel. Muito bem, aqui encerramos essa primeira etapa do capítulo. A segunda etapa é a que eu disse a vocês, que fala sobre a lei no seu aspecto judicial. Versículo 9. Então o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades, das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha matado alguém sem intenção ou inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. E o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para o devido julgamento diante da congregação israelita. As cidades que dareis serão para vós seis cidades de refúgio. Designareis três cidades desse lado do Jordão e três outras do lado de Canaã. tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Essas seis cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Entretanto, se feriu alguém com um objeto de ferro e disso resultou a morte dessa pessoa, é um assassino. E, portanto, o homicida terá de ser executado. Se feriu com uma pedra apropriada para matar e a pessoa agredida morrer, igualmente é um homicida. E como assassino deverá pagar com a própria vida. Ou ainda, se feriu alguém com um instrumento de madeira apropriado para matar e a vítima morrer, igualmente é assassino, será, portanto, morto tal homicida. O vingador de sangue da vítima matará o assassino. Assim que o encontrar, o executará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa com a intenção de matar ou atirar algum objeto contra ela, de modo que essa pessoa venha a morrer, ou se com hostilidade desferir-lhe um soco, provocando assim sua morte, tal agressor deverá ser executado, pois é também homicida. O vingador da vítima matará o assassino quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem ódio e violência, ou atirou um objeto contra ela sem a intenção de matar, ou ainda sem notar a presença da vítima, deixou cair sobre ela uma pedra que a pudesse matar e disso resultou sua morte, embora não alimentasse contra ela nenhum rancor e não lhe planejasse mal algum, a comunidade julgará, segundo essas regras, entre o que feriu e o vingador do sangue da vítima. E salvará o homicida da mão do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, entretanto, o acusado vier a sair do território da cidade de refúgio, onde havia se abrigado, e o vingador do sangue da vítima o encontrar fora do território da sua cidade de refúgio, tal vingador terá o direito de matar o acusado sem medo de ser considerado homicida também. Portanto, o acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá retornar à sua propriedade. Essas exigências jurídicas serão para vós e para todas as vossas gerações, em qualquer lugar onde habitardes. E todo caso de homicídio, o assassino será julgado e morto, mediante o depoimento de testemunhas. Mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um assassino condenado à morte, pois ele deverá pagar com a própria vida. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na sua cidade de refúgio, queira voltar a habitar na sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou. Não tornareis impura a terra onde habitais e no meio da qual eu habito, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, pela sua santa palavra. Mais um parêntese antes de eu ler a nota, vocês percebem aqui que há uma diferença entre aquele que se tornou um assassino não intencional e aquele que assassinou intencionalmente. Tá bem? Hoje nós também temos essa diferenciação desse crime, do assassinato, né? Se houve dolo, se não houve dolo. Se é um assassino e foi considerado um assassinato culposo ou doloso. E diz respeito a isso. Se houve ou não houve a intenção explícita de matar. Esse é um particular. E outro particular é o fato de que haveria um julgamento. E alguém só poderia ser condenado mediante o depoimento de duas testemunhas. Versículo 30. Uma única testemunha não seria suficiente para a pena de morte. Naquele momento, irmão, irmã, era aquela máxima que nós conhecemos: olho por olho, dente por dente. E eu vou acrescentar agora: sangue por sangue, assassinato por assassinato. Tá bem? Essa era a ideia de realizar a justiça. E a justiça representa a vontade de Deus, de aplacar tanto a ira de Deus como aplacar a ira daquele que perdeu um ente querido, que foi assassinado. E de uma maneira se procedia: se foi assassinado não intencionalmente, e de outra maneira era julgado se houve intenção de matar. Tá bem? Então, esses dois elementos, pode fechar o parêntese aí no seu coração, na sua mente. Muito bem. Isso posto, faço para vocês agora uma consideração que ajuda você a compreender mais esse capítulo. A tribo de Levi, primeira parte do capítulo, tá bem? A tribo de Levi não receberia uma área de terra específica. Isso tem que ficar claro. A tribo de Levi não recebeu uma área de terra específica, por causa da sua função religiosa em toda a terra de Israel, como nos mostra o capítulo 1, do versículo 47 ao 53. Suas famílias foram dispostas, distribuídas, espalhadas, estruturadas, organizadas em 48 cidades, espalhadas por todo o território israelita. Então, se organizou esse processo. Esse processo foi organizado de tal maneira que em 48 localidades, que quando a gente fala de cidade, às vezes nós pensamos no nosso tipo de cidade, né? Contemporânea. Mas eles eram habitantes ainda de tribos, né? E em algum momento nômades, em outro momento seminômades, mas não havia ainda tantas cidades, e quando a cidade já era estruturada, não era tão grande e tão, de modo geral, com raras exceções nesse período da história. Não era tão grande e não dispunha de tudo aquilo que as nossas cidades dispõe hoje, tá bem? Algumas eram até muito belas, estão aí na história geral, não só em Israel, mas em outros lugares, de modo especial. Mas sempre faço essa contextualização: quando a gente fala de 48 cidades, são 48 localidades, e nessas localidades, então, os levitas deveriam morar com as suas famílias e criar o seu gado, qualquer coisa assim, para que pudessem se dedicar ao trabalho religioso. E eram sustentados pelas outras tribos também de Israel. Então, 48 cidades espalhadas por todo o território israelita para poderem cumprir eficazmente a sua missão, como nos mostra Josué no capítulo 21. Seis cidades levíticas, por exemplo, foram escolhidas em posições estratégicas pelas terras, três na Transjordânia e três em Canaã. Tudo bem? Três de um lado, ali na Transjordânia, e três em Canaã, propriamente dito, como cidades de refúgio, onde uma pessoa culpada, como é esse caso que nós estamos falando do assassino, iria se refugiar, né? Se iria morar no caso de ter sido considerado um assassino sem dolo, né? Sem intenção de matar. Também era ocupado esse local, não só pelos levitas e por esses condenados, mas também por estrangeiros e outros que passassem por Israel e não fossem permanecer em Israel, eram acomodadas nessas localidades, nessas seis cidades de refúgio. Essas eram localidades estratégicas para poder contemplar todo o território de Israel. Por isso, três de um lado e três de outro lado. Como cidade de refúgio, onde uma pessoa culpada de homicídio não premeditado ou não intencional pudesse escapar da vingança de sangue de um parente, de uma pessoa que amava muito essa outra pessoa que foi assassinada. Então, ele poderia ficar nessa cidade de refúgio se depois do julgamento fosse considerado como um assassino sem intenção de matar. Muito bem, essa é uma nota explicativa que aponta para esses aspectos, né? A herança dos levitas, a porção dos levitas é o Senhor, e as outras tribos iam sustentar esses levitas, e iam também fornecer alguns lugares, algumas localidades, 48 localidades e seis maiores estrategicamente, para que eles pudessem habitar. E o outro aspecto do capítulo contempla essa questão da lei judicial, no caso do assassinato, mesclando também com detalhamento de como deveria ser ocupada a cidade de refúgio. Ótimo. Deixo agora com vocês uma palavra pastoral e eu quero que você preste muita atenção quando nós falarmos do segundo aspecto. Bem, o Senhor não admite a contaminação da terra prometida. O Senhor não admite a contaminação do coração prometido, como eu venho dizendo para você, ou seja, o Senhor não admite a contaminação de Israel naquele momento e do nosso coração, da nossa vida hoje. Essa é a nossa proposição. Voltando um pouquinho e fazendo um brevíssimo resumo, eu digo a vocês, de uma palavra pastoral, os levitas receberam o ministério de cuidar do tabernáculo do Senhor. Irmãos, esse é um privilégio que hoje em dia parece que está sendo menos prezado, né? Tanto pelos obreiros, pastores, missionários, como pelos irmãos. Irmãos, esse é um ministério santo e bendito, assim como outros ministérios, mas é um privilégio poder se dedicar ao cuidado do tabernáculo do Senhor e tudo que envolve o culto ao Senhor, o serviço ao Senhor, tudo que envolve cerimônia de adoração ao Senhor, tudo que envolve a missão do povo de Deus na terra. O tabernáculo é essa fonte do oráculo do Senhor, da palavra do Senhor, o local onde a palavra é ministrada, onde a oferta é entregue, assim como hoje nas nossas vidas e nos nossos corações. O nosso coração tem que ser um tabernáculo do Senhor, também nas nossas igrejas, que tem que ser uma agência missionária do Senhor. Então, os levitas receberam um ministério maravilhoso, abençoado, de cuidar do tabernáculo do Senhor, local de habitação do Senhor. Era uma grande tenda onde o Senhor manifestava a sua glória, manifestava a sua presença ali no tabernáculo. Essa foi a porção da tribo de Levi. E não receberam território como herança. Eles não eram proprietários dessas cidades em que habitavam. Essas cidades em que eles habitavam pertenciam às outras tribos que nós mencionamos, tá bem? Incluindo Efraim e Manassés. Tudo pertencia às 12 tribos. Essas localidades, essas cidades, algumas um pouco menores e outras um pouco maiores, pertenciam a outras tribos, mas tinham um local separado para abrigar o levita, para que ele pudesse ter a sua vida, cuidar da sua família e ter alguma fonte de renda também, além daquilo que recebiam como oferta no tabernáculo. Em função disso, irmãos, as outras tribos foram orientadas pelo Senhor para suprir todas as suas necessidades. Todas as necessidades da tribo de Levi deveriam ser supridas pelas outras tribos. Esse também é um assunto que nem sempre é bem trabalhado, às vezes com dois exageros. Nesse fenômeno neopentecostal, surgido a partir dos anos 50, por exemplo, no Brasil e também em outras localidades do mundo, às vezes há uma apropriação indébita. Quero dizer, há uma espoliação do povo. Líderes religiosos que acabam, em nome de uma teologia da prosperidade, incentivando as pessoas a ofertar, ofertar, ofertar, ofertar sem parar e acabam se tornando riquíssimos. Alguns até milionários, e distorcendo por completo a vontade do Senhor. E não só se tornando riquíssimos, mas aí comprando bens materiais inúmeros, porque acabam sendo possuidores de grande riqueza. Então, isso por um lado. E por outro lado, coisa que acontece não tanto nas neopentecostais, mas nas igrejas, em algumas igrejas mais históricas, essa questão do sustento daquele que se dedica integralmente, às vezes é trabalhada com certo desdém, né? Ah, mas não é necessário tanto, eles não precisam de tanto, os obreiros, os missionários, os pastores e pastoras, não precisam de tanto, e há uma negociação, e a liderança, às vezes, da igreja fica com a mão fechada, cerrada, procurando economizar o máximo no orçamento da igreja. Nesse particular, às vezes gasta em outros, mas não investe devidamente nesses obreiros. Essas são as duas as polarizações, né? Os dois polos dessa distorção. O que nós temos que entender é que os levitas já têm uma porção, já são abençoados e por isso não tem que ficar correndo atrás de riqueza, nem dinheiro, nem capital. Mas, por outro lado, as igrejas têm que entender, as outras tribos, que se há um obreiro, como eu mencionei, uma obreira, agora na Amazônia, ela precisa ter as suas necessidades supridas. E todos os missionários, missionárias, pastores e pastoras, ou músicos que se dedicam integralmente à obra do Senhor, outras pessoas que se dedicam, parte administrativa, parte de limpeza, precisam ter as necessidades supridas, porque senão, como é que elas vão viver? Então, nesse capítulo, nós vemos que 48 cidades foram escolhidas com seus pastos ao redor, pastos circundantes, para abençoar os levitas. E é isso que nós temos que fazer, suprir a necessidade de modo a que não haja falta alguma. E o que não devemos fazer é, por um lado, já disse, né, que esses líderes religiosos acabem espoliando o povo em nome da fé, e por outro lado, os irmãos e irmãs considerem que o trabalho do Senhor não é um trabalho como o deles, e eles, né, às vezes eu já vivi com isso, parece que o trabalho, quem trabalha são eles, e nós, pastores, pastoras, pessoas de dedicação integral, tem uma tarefa secundária, né? Visitar pessoas, orar, cuidar do culto, pregar. Isso é uma molezinha, então não precisa de nada. Irmãos, irmãs, eu estou trabalhando para formar líderes, para espalhar santidade bíblica. Por isso nós precisamos cuidar de cada aspecto. Já temos trabalhado elementos de organização. Temos trabalhado uma série de elementos, que eu não vou voltar agora. E hoje toco em mais esse ponto, que não venhamos a cair em nenhuma polarização que contrarie a vontade do Senhor. Também ficou designado, dando sequência, que seis cidades ficariam separadas para abrigar aqueles que, por um motivo acidental, tivessem tirado a vida de alguém. Eles eram colocados nessas seis cidades mais estratégicas, que eram distribuídas três de um lado do Jordão e três no outro lado, já no território propriamente dito de Canaã. Agora, quanto aos homicidas, assassinos intencionais, deveriam ser mortos. Naquele momento era o que eu disse para vocês: olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, vida por vida. Assassinou, em tese, vai ser assassinado também, vai ser morto também, a menos que seja por uma questão acidental. Nesse caso, um membro da família da vítima que foi assassinada normalmente era escolhido como um vingador. E esse vingador era escolhido para matar aquele que cometeu o homicídio intencional. Isso era para aqueles que cometiam homicídio intencional. Uma vez que se julgou e percebeu que era um homicídio intencional, então havia essa prerrogativa de que alguém vingasse o sangue do que foi assassinado, assassinando também. As cidades de refúgio deveriam receber somente aqueles que mataram, além daqueles outros, né, dos levitas, dos estrangeiros, né, aqui falando dessa matéria agora. As cidades de refúgio deveriam receber somente aqueles que mataram por alguma circunstância acidental, onde não havia dolo, intenção de matar. Ainda assim, deveriam ficar dentro dos limites dessa cidade de refúgio, até o período da morte do sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, ele não podia sair nem dos limites dessa cidade de refúgio. Só depois da morte do sumo sacerdote que terminava a pena desse que matou acidentalmente. Mas se o homicida acidental saísse dos limites da cidade de refúgio antes da morte do sumo sacerdote, ele poderia ser eliminado pelo vingador, porque ele estava desobedecendo à ordem judicial. Quanto à sentença para a morte, era necessário, como eu disse a vocês, destaquei, o testemunho de duas pessoas, não era permitido condenar alguém só com uma testemunha e também não era aceito nenhum valor de resgate pela vida desse homicida ou por aquele que saísse da cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse. Até hoje, ninguém é condenado sem que haja testemunhas do que aconteceu. E eu não posso precisar aqui para vocês qual é o número, porque não sou advogado, mas uma das coisas que nós sabemos que acontece em qualquer processo é que há necessidade de testemunhas, né? Não sei se são. Então, como eu dizia, eu não sei se são duas testemunhas somente, ou se são mais testemunhas, mas ninguém pode ser condenado sem que haja testemunho, acerca daquilo que cometeu. Até hoje, essa prática continua. É necessário que os advogados nos ajudem aí a esclarecer como que isso ocorre exatamente nos nossos dias. Mas naquele momento era assim, era necessário duas testemunhas, pelo menos. Essas orientações, irmãos e irmãs, foram para que a terra prometida, Canaã, não fosse profanada, porque o sangue daquele que foi assassinado profanaria a terra. Homicídio, morte, assassinato. Isso é profanação diante do Senhor. Abominação, Deus abomina isso, né? Não matarás, diz um dos 10 mandamentos. Não matarás. Então, se houve o assassinato, isso profana, isso desagrada, isso é abominável ao Senhor. Sendo assim, nenhuma expiação poderia ser feita pela terra por causa de uma vida assassinada, cujo homicídio e o sangue derramado tivesse profanado a terra prometida. Tá bem? Nem havia possibilidade de se fazer a expiação. Diferente de outros pecados, onde se fazia expiação, nesse caso não era possível fazer a expiação. A única maneira de remir a terra era derramar o sangue, porque o sangue representa a vida. Representava a vida para o povo de Israel até hoje. Precisamos pensar que o sangue é vida, né? Então, a única maneira de remir a terra era derramar o sangue desse que assassinou, daquele que profanou a terra, matando outra pessoa, matando outra vida e derramando o seu sangue. Muito bem. Concluído esse resumo do capítulo, há três verdades fundamentais, certamente há outras, mas há três verdades fundamentais que eu quero destacar para a nossa caminhada como discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, aqueles que se dedicam integralmente ao serviço do Senhor, ao serviço do tabernáculo, devem ser totalmente supridos pelos irmãos e pelas irmãs. E ponto final. Não há discussão nessa matéria. Como é que você pode pensar que haja obreiros, obreiras, missionários, missionárias na Amazônia, fora do Brasil, ou dentro do Brasil, ou nas igrejas locais, sem que essas pessoas tenham que comer ou beber? Não é possível. Então, em primeiro lugar, as necessidades daqueles que se dedicam à obra têm que ser supridas. E elas são supridas por quem? Pelas 12 tribos de Israel, era no caso, e hoje pelos irmãos e pelas irmãs. Em segundo lugar, o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário demonstra que ele assumiu o nosso pecado, como se fosse pecado dele para remir a terra. A única remissão possível para o assassino é através do sangue de Jesus. Como assim, pastor? É porque É sangue por sangue, né? A justiça se fazia assim. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele atraiu a toda a humanidade lá para a cruz. É isso que diz a Bíblia. Um morreu por todos, Jesus, logo todos morreram. Então, quanto ao morrer, foi para o pecado. E esse pecado foi morto na cruz do Calvário, através do derramamento do sangue de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que faz a remissão. Jesus fez um sacrifício único e suficiente. Preste atenção nessas duas palavras. Ele fez um sacrifício único, ou seja, não há nenhum outro sacrifício que seja igual, tanto no aspecto cerimonial, como no aspecto judicial, em qualquer aspecto da lei, no aspecto moral, sanitário. Só Jesus Cristo pode operar essa remissão. Ele é o remidor. E sendo o remidor, ele é o único que pode fazer, que pôde fazer essa obra na cruz do Calvário. Seu sacrifício é único e suficiente. Ora, se é suficiente, não há mais necessidade de outros sacrifícios. O que havia naquele momento da revelação de Deus, por ordem de Deus, ainda era uma lógica sacrificial, as cerimônias, no caso do aspecto judicial, em outros aspectos da lei, ainda havia uma lógica sacrificial. Quando Jesus vem na plenitude dos tempos, isso se altera, porque Jesus, então, cumpre a lei nele. Ele que foi plenamente ser humano, plenamente homem e plenamente Deus. Ele, como homem, assume o pecado de todo assassino, de todo mentiroso, de todo ladrão, bom, de todos os pecados que você pode mencionar e pensar. Ele assume esse pecado. Ele assume esse pecado e crucifica na sua própria crucificação, ele leva consigo todos os pecados e todas as enfermidades e todas as discrepâncias da nossa vida. Sendo um homem perfeito, puro, como no caso da cerimônia tinha que ser um cordeiro puro, perfeito, no caso das cerimônias de culto, né, de adoração, de louvor ao Senhor, ou de transferência do pecado, se transferia para um cordeiro e ele tinha que ser perfeito. Jesus é o homem perfeito e ele assumiu essa condição de levar sobre si todo o pecado. Ele se fez maldito por nós. A Bíblia diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para te fazer bendito. Ele se fez maldição por nós, ele se fez pecado por nós. E como ele se fez pecado, ele pagou com o seu sangue vertido na cruz todo o pecado de todo aquele que nele crê. Na verdade, ele morreu por todos. Infelizmente, nem todos o aceitam como remidor do seu pecado, não o aceitam como salvador do seu pecado, como libertador do seu pecado, não aceita como Senhor da sua vida, mas ele morreu por todos. Ele derramou o seu sangue por todos na cruz do Calvário. E como ele era não só plenamente homem, mas era plenamente Deus também, ele, como Deus ali, ao mesmo tempo derrama o seu sangue pelo assassino E como Deus dá ao assassino o alívio espiritual da sua culpa, absolvição espiritual da sua culpa. Agora o assassino não precisa mais espiritualmente ser condenado, porque o pecado dele de ter assassinado foi absolvido na cruz do Calvário. Isso demonstra que ele assumiu o nosso pecado como se fosse dele, irmão, irmã, para remir a terra prometida. E aí, que terra prometida é essa? A nossa vida, o nosso coração, o nosso ser. Ele assumiu o nosso pecado para que nós possamos viver plenamente, abundantemente nessa vida. Ele morreu a nossa morte, como diz um cântico do pastor Ademar. Ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Então, o nosso pecado, ele assumiu como se fosse dele para fazer a remissão. Naquele momento, ninguém podia remir, mas a partir de Jesus, a lei ganha uma nova configuração, uma nova jurisprudência, vamos dizer assim, porque agora há um remidor. Há um remidor, e esse remidor é Jesus. Então, por que o senhor frisou duas, três vezes a questão espiritual? Porque é óbvio, irmãos, naquela comunidade, eles resolviam tudo. Tanto do ponto de vista espiritual, para não profanar a terra, como do ponto de vista social. Eles habitavam ali numa pequena comunidade. Mas é óbvio que hoje nós temos a remissão espiritual de todo o pecado humano para todo aquele que crê em Jesus, mas a pessoa tem uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social vai, depois de um julgamento devido, levá-lo ou levá-la a uma condenação. E essa pessoa vai ter que assumir as consequências sociais do ato que praticou. Tá bem? Então, não é possível pensar, ah, então Jesus pagou o pecado, então o assassino pode ficar. Ele aceita Jesus, vai num culto, matou alguém, matou 10, matou 20, matou 50. Aí ele vai num culto, aceita Jesus, então está livre socialmente de qualquer condenação, não precisa ser julgado, não precisa ser preso. Não, isso seria um absurdo, impensável. Não é possível fazer isso. Mesmo naquele momento ele já tinha uma diferenciação. Veja bem, naquele momento, hein, estamos falando de mais de 5 mil anos atrás, já havia uma diferenciação entre o pecado intencional e o não intencional, o assassinato culposo ou doloso. Já havia naquele momento, muito mais hoje. Nós compreendemos isso. E compreendemos também que há muitos locais, embora eu, particularmente, agora digo eu, não o Senhor, eu, particularmente, Sérgio, particularmente, não concorde com a pena de morte, como cristão, eu não vou pagar a morte com a morte. Eu sou obrigado a compreender pela dor infinita que uma pessoa sente ao ver uma pessoa da sua família assassinada, é possível compreender que em muitas localidades, Estados Unidos, por exemplo, alguns estados, eles têm uma legislação diferenciada do Brasil. Em alguns estados se procede de uma maneira, em outros estados de outra maneira. Em alguns estados do país, Estados Unidos, ainda há a pena de morte. E muitos acreditam nisso e pensam nisso, e eu posso compreender, embora discorde. Tá bem? Que fique claro isso para você. E eu estou dando agora uma opinião pessoal. Embora eu discorde, eu posso compreender pela extensão da dor da pessoa que perdeu seu ente querido por um assassinato. É uma coisa que não dá nem para mensurar essa dor. A gente já sente essa dor com outras coisas, com alguém machucado, quando há um roubo, quando há um estupro, coisas gigantescas como essas. O assassinato elimina para sempre a vida de alguém. Então é possível compreender, e não adianta vir com falácia, né, pseudo-avançada, né, pseudo-libertária, pseudo-progressista e dizer que não é possível compreender. Não, é possível compreender que algumas pessoas, em algumas localidades, alguns estados, alguns países, ainda se adote essa prática, por causa da dor. Embora, eu digo, repito, discordo, por causa do sacrifício de Jesus. Não há mais necessidade que a pessoa venha à morte, porque o que havia nela para ser morto já foi morto na cruz do Calvário, que é o pecado. E se ela tiver uma nova vida, ela pode então viver uma nova vida, ainda que esteja presa. Eu trabalhei algum tempo com presídio e a pessoa muitas vezes encontra com Jesus, e ter nesse encontro com Jesus realmente passa a ser uma nova pessoa. Por isso eu não acredito na pena de morte, porque creio que até o último instante de uma pessoa na prisão é oportunidade para que ela venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Muito bem, isso é um ponto. O outro ponto que eu quero trabalhar hoje é o daqueles que defendem não a pena de morte, mas defendem a prisão perpétua. Também posso compreender. E acho que qualquer cristão tem que se abrir para compreender. Porque se é a mesma dor que eu já disse para você, alguém eliminou uma vida, essa vida nunca mais vai falar, nunca mais vai ouvir, nunca mais vai abraçar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, nunca mais vai comer, nunca mais vai sorrir, nunca mais vai nada. Vai poder fazer nada, porque foi assassinado. Então muitos defendem a prisão perpétua. Embora eu discorde por causa do sacrifício de Jesus, repito, eu discordo também da prisão perpétua, eu compreendo aqueles que a defendem e vejo lógica nessa, como está no texto aí que nós lemos. Vejo lógica. Essa lógica foi, vamos dizer assim, superada na medida, não extinta, mas superada na medida em que Jesus veio trazer o espírito da justiça, o espírito da lei. Por isso que Moisés aparece para ele no Monte da Transfiguração e Elias também, porque ele vem para trazer o verdadeiro espírito da lei no Antigo Testamento, representado por Moisés, e o espírito da profecia, representado por Elias. Como Jesus vem trazer o espírito da lei, que é a justiça de Deus, eu creio que não há mais necessidade de alguém ficar preso até o último dia da sua vida, prisão perpétua. Todavia, sou obrigado a compreender e digo a você, volto a dizer, não adianta a gente ser falacioso, como quem parece alguém vanguardista, progressista, e não entender que um parente queira que essa pessoa fique confinada. Se ela eliminou a possibilidade da outra viver, mesmo que ela fique confinada até o último dia da sua vida, ainda não se compara com a vida que ela retirou de outra pessoa. Então, eu compreendo, ainda que discorde. Continuo dizendo eu e não o Senhor, porque quero trabalhar esse tema. Como um cristão, estou compartilhando com você. Não estou estabelecendo dogma, nem para a prisão perpétua, nem para, como eu disse agora há pouco, me fugiu agora. A pena capital, né? Que a pessoa seja morta depois de ter assassinado alguém, que ela seja levada à morte. Não concordo com isso, não concordo com a prisão perpétua. E um terceiro elemento que eu discordo particularmente da lei no Brasil, porque considero muito frouxo. A pessoa é punida com, se não me engano, 30 anos, ela tirou uma vida para sempre. E ela é punida com 30 anos e ainda tem alguns detalhes que eu não tenho competência para explicar para vocês, mas todos sabem e podem averiguar, investigar, estudar. A pessoa tem uma diminuição desses 30 anos, mesmo sendo tirado uma vida, ela tem uma diminuição por alguns aspectos, bom comportamento, ou porque a própria jurisdição permite, eu acho que se cumpra com um sexto do tempo, um quinto do tempo, e a pessoa que pegou uma pena por assassinato de 30 anos, às vezes acaba saindo com 5, 6, 7 anos. Então, isso me parece também contrário àquilo que é razoável. E, no meu entendimento, também contrário à vontade de Deus, não é possível. É como se ela não tivesse nem que passar pela cidade de refúgio. E com 5 anos está na rua, vai viver o resto da vida, matou com 18, com 23 está na rua e a outra pessoa não vai ter mais chance de nada. Veja, não estou definindo quantos anos são, porque não sou do direito e eu peço a você que é advogado que me ajude mandando aí as leis exatamente como são, ou pergunte para um advogado como que é, como é, quais são os atenuantes, mas eu discordo desse terceiro elemento no caso do Brasil, porque aí já acho frouxo demais. E esse sentimento, e isso gera um sentimento de impunidade. Não é sentimento de impunidade só para com os ricos que não são presos, muitas vezes, ou tratados como os outros, mas sentimento de impunidade que alguém tirou a vida e com 5, 6 anos ela está na rua. Então, tudo isso estou dizendo eu, Sérgio, e não o Senhor. O que o Senhor diz está claro, que o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário absolve mentiroso, ladrão, assassino, adúltero, absolve espiritualmente. E a pena social eles tinham aí através da cidade de refúgio, a não ser naquele caso que fosse absolutamente intencional. Aí você faça a sua reflexão e veja aquilo que você compreende melhor. Mas à luz da palavra do Senhor, creio que o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário elimina toda a lógica sacrificial e estabelece uma nova lógica. Assim como há uma nova aliança, há uma nova lógica, uma lógica não sacrificial. Não é preciso mais sacrificar a pessoa, não é preciso mais matar a pessoa. E toda essa lógica não sacrificial, ela pode contemplar centenas de aspectos da vida. Então, é isso que eu deixo para você, aí com convicção, que o sangue derramado por Jesus elimina a lógica sacrificial e estabelece uma lógica não sacrificial. Então, até quando eu falei de oferta lá, daqueles que ficam tentando espoliar o povo, às vezes ficam pedindo, faça o sacrifício para você ganhar mais depois, para você receber mais prosperidade, se sacrifique, entregue mais e mais e mais. Uma vez eu atendi um homem, estava ainda pastoreando a igreja na Luz, e o homem entrou e disse: olha, eu vendi meu apartamento e entreguei tudo numa determinada igreja, que até tem um meio de comunicação, e vendi tudo e agora estou desesperado. Eu atendi essa pessoa. Então, veja, as pessoas ficam estimulando o sacrifício. E essa lógica sacrificial gera isso. E a lógica não sacrificial faz com que a gente possa, entregar tudo na nossa vida com alegria, com liberalidade, com satisfação, sem que isso venha causar nenhum tipo de sacrifício da nossa parte. Porque o sacrifício já foi feito. O nosso único sacrifício agora, irmãos e irmãs, é o sacrifício de louvor, que é um grande prazer. O sacrifício missionário, de testemunhar, que é uma grande bênção. Até os mártires da igreja em 2000 anos morreram, mas se você perguntasse para ele, e um dia nós vamos perguntar no novo céu e na nova terra, eles iam, os mártires do primeiro século, cantando para as arenas. E depois, ao longo dos séculos, se você perguntar, nós vamos perguntar no novo céu, na nova terra, valeu a pena? Ele vai dizer: eu fui com o maior prazer, eu dei minha vida com o maior prazer, porque aí não tem sacrifício, tem o amor, o testemunho, o comprometimento. Claro que há uma dose de comprometimento, às vezes imensa, extremo, mas não com essa lógica de quem está fazendo uma obra de supererrogação, né? Eu estou fazendo uma coisa para que eu possa pagar os meus pecados, até a missão, até o pastoreio, ou seja o que for, eu estou dando muito dinheiro para ver se eu pago os meus pecados, eu estou trabalhando para ver se eu pago os meus pecados. Não, essa obra de supererrogação acabou. Eu estou orando e jejuando tantas horas para isso, eu estou dizimando para isso. Não, acabou. Agora você entrega o seu coração. E você não precisa suprimir nada da palavra. Você só precisa entender a palavra a partir, e nem no Antigo Testamento, só entender a partir da ótica de Jesus, daquilo que Jesus veio nos explicitar com sua vida, com seu ministério, com sua morte, com sua ressurreição, acerca do Espírito do Antigo Testamento, do Espírito da lei, do Espírito da justiça, do Espírito da profecia. É isso que é o mais maravilhoso. Aleluia. Tendo deixado essas três considerações, então, compreendendo, mas não concordando com a pena de morte, me lembrei o termo. Compreendendo, mas não concordando com a prisão perpétua, compreendendo, mas não concordando com penas muito brandas, que geram um sentimento de impunidade, nós façamos a justiça, vivamos a justiça a partir da ótica de Jesus, sabendo que ele nos remiu e remiu a todas as pessoas e por todos os pecados. E a partir disso, então, assumamos essa nova postura, uma postura não sacrificial, mas uma postura de amor, de entrega, de renúncia, de dedicação, de comprometimento missionário. Aleluia. Porque o que era para ser sacrificado já foi, através do sacrifício único e suficiente de Jesus. Em terceiro lugar e último, o texto nos ensina, irmãos e irmãs, que Deus, em sua santidade, habita conosco, em nosso espírito. Nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo. E ele não admite a contaminação das nossas vidas. E ele não admite nenhum tipo de contaminação nas nossas vidas. Sejam intencionais, como o texto aqui trata de intencionalidade ou não intencionalidade, sejam intencionais, ou sejam acidentais, ou seja, não intencionais, o Senhor não admite. E por isso nós temos que buscar a pureza pessoal. Aleluia. Nesse caso, meus irmãos e irmãs, é bom lembrar que a morte do sumo sacerdote das nossas ofensas já se deu. Terceiro e último lugar. A morte, o Senhor não admite contaminação e a morte do sumo sacerdote que libertava o prisioneiro não intencional da cidade de refúgio, a morte do sumo sacerdote já se deu. A morte do sumo sacerdote das nossas ofensas é a morte de Jesus, e essa morte nos livrou da condição de pecadores, da condição de homicidas, de mentirosos, de adúlteros, de violentos, de idólatras. Ele já operou, a morte dele já se deu, e através da morte e da ressurreição dele, nós começamos a experimentar uma nova vida. Não queira você permanecer se culpando, se escondendo da vida pelos pecados que você cometeu, como se você tivesse banido para sempre da história. E não queira você também condenar outros à prisão perpétua ou à morte. No ponto de vista emocional, aí eu condeno essa pessoa à morte. Eu não vou me relacionar mais com ela. Eu assassino essa pessoa na minha vida. Eu decreto a pena de morte. Na minha história, ela não entra mais. Essa não foi a lógica de Jesus. Se te batem num lado da face, dê a outra. Se te pedem a túnica, dê também sua capa. Se te pedem para caminhar uma milha, caminhe duas com ela. Então, essa é a dinâmica, essa é a maneira como Jesus nos faz compreender a justiça de Deus. Já estava presente aqui, mas estava presente ainda não plenamente como Jesus veio, nos revelar. Não condene ninguém à morte, nem se condene à morte. Porque o sumo sacerdote Jesus já morreu. Você está livre agora para sair da condição de aprisionado, encarcerado existencialmente. Você pode sair e pode libertar os outros desse presídio ontológico, desse presídio existencial do seu ser e da sua estada na história, que é a existência, né? Aqui e agora. Você que está. Existência significa estar fora da extensão, né? Então você pode voltar para a extensão, voltar para a presença de Deus, voltar para o caminho de Deus. Pastor, o que é isso, extensão? É o caminho de Deus que é perfeito. A morte do sumo sacerdote Jesus nos livrou da condição de pecadores, de homicidas e de tudo mais que eu mencionei, e de todos os pecados que estão na Bíblia. Saia da prisão e liberte os outros da prisão na sua história. Nós estamos livres pela condição de libertos no sangue de Jesus. Estamos livres de toda a condenação do pecado e de toda a acusação de Satanás. Estamos livres. Éramos réus, não somos mais. Então não aceitemos acusação e nem acusemos os outros, porque nós estamos livres e somos chamados para libertar outras pessoas em nome de Jesus e através da aceitação de Jesus, e somente através da aceitação de Jesus como Senhor da vida e como Salvador dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu gastei mais tempo porque o capítulo demandava isso. E para finalizar, eu repito mais uma vez: você que tem uma postura ultraconservadora, compreenda que Jesus veio propor uma mudança na jurisprudência. Ele veio propor que a justiça se cumpra a partir do exemplo que ele deu. Então, se você tem uma postura ultra rigorosa, como a pena de morte de pessoas na sua vida, ou a pena de morte mesmo de assassinos e outros tantos criminosos, comece a olhar para a história a partir do exemplo de Jesus. E se você tem uma postura muito chamada progressista, eu nem gosto dessa denominação, porque progressista em relação a quê? Né? Em relação a quem? Né? E a partir de que ótica é progressista? Se você tem uma postura, então, assim, mais de uma extrema solidariedade para com aquele que cometeu um erro, lembre. Lembre e compreenda que quem sentiu a dor do assassinato de alguém na família, ou de um amigo, ou de uma pessoa querida, tem uma dor para toda a sua vida. É uma dor só Jesus para livrar. Eu diria para você que só um milagre de Jesus para curar essa ferida. Então, compreenda as pessoas quando elas acabam defendendo a pena de morte ou a prisão perpétua. Compreenda. Ainda que você discorde como eu, mas compreenda. Porque Jesus sabia compreender todos os lados e todas as pessoas. Mas é claro que, mesmo compreendendo, ele propõe o cumprimento da lei a partir da sua própria vida. Ele é o cumprimento da lei. Portanto, sigamos o exemplo dele. Ele é o valor máximo, ele é a pessoa maior, ele é plenamente homem, ele é plenamente Deus. Seu sacrifício é único, é suficiente para a remissão de todo o pecado. Que olhemos para Jesus como discípulos de Jesus e então estabeleçamos esse parâmetro na vida de Jesus para adotar, se preciso, uma nova postura a partir de aqui, a partir de hoje, a partir daqui, perdão. A partir daqui, a partir de hoje, uma postura semelhante à de Jesus. Nós temos que ser a imagem e semelhança de Jesus, interpretar a lei a partir da ótica de Jesus. Aleluia! Agora, lembre que Jesus também sabia, e como ninguém, soube compreender a dor de todos nós, seres humanos. Então, saiba compreender antes de ficar dizendo que os outros são conservadores, ou são fascistas, ou são isso ou são aquilo. Não. Não, faça isso. Jesus soube compreender, amou, conviveu entre os seus discípulos mais íntimos a pessoas que eram cobradores de impostos, como Mateus, e a zelotes, que estavam mais ao que nós compreendemos hoje como revolucionários. Então, Jesus contempla em sua vida e acolhe em sua vida a todos nós. Que Deus te abençoe e que a partir de hoje esse capítulo possa falar profundamente ao seu coração e você possa adotar como seu modo de ser, pensar, agir o modelo de Jesus em todos os aspectos, tanto na sua prática, como também na compreensão do outro, que você até discorda. Pode discordar até radicalmente, mas discorde radicalmente sem perder a ternura, sem perder a delicadeza, sem perder a gentileza, sem perder a solidariedade, sem perder o amor. Às vezes a pessoa é muito solidária com quem praticou o crime e não é solidária com quem sofreu na carne a morte de alguém, de um parente. Então temos que ser amorosos para com todos. Amorosos para com todos, compreendendo a todos e todas, como Jesus é e como Jesus fez, como Pai, o Filho e o Espírito Santo são e fazem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça juntamente com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se essa palavra abençoou sua vida e te fez enxergar coisas importantes em vários aspectos, transmita para outros, mande as duas partes, né? Porque uma chamada telefônica que interrompeu a primeira parte, mas mande, compartilhe. E até peço a você, mande telefones de pessoas que aceitem. Pergunta se a pessoa aceita, né? Se a pessoa aceita, pergunte. Pessoas que aceitem ouvir ministrações da Bíblia, nós vamos entrar em João. Mande telefones. E mande o endereço do blog também. Diga o endereço do blog para essa pessoa, se ela quiser. Bloglogo7.blogspot.com. Tá bem? Ou amanhã, no último capítulo, ou no início da semana, depois do último capítulo, eu passo para vocês mais um dado estatístico que está nos deixando muito felizes com a expansão desse trabalho. Tá bom? Para a glória de Deus. Um grande abraço e fique na paz do Senhor. Ah, quero deixar também um abraço especial, ia fazendo a saudação, mas deixo um abraço especial ao presidente Ironilson, falei com ele ontem, da Assembleia de Deus, do Ministério Galileia, e um abraço especial aos irmãos e às irmãs desse ministério, da Assembleia de Deus, nesse Ministério Galileia, que todos os irmãos e irmãs se sintam abençoados e abraçados por esse irmão de vocês, em nome de Jesus. Amém.